O Glória 2004. Estúdio Bang Crazy Records. Davi Preto, o problema. E essa aqui é pra todas as periferias do Brasil, pra todas as periferias de Alagoas, pra todos os irmãos que sofrem, pra todos os irmãos que estão nas cadeias. Ô, PJL querido, tamo junto, irmão. Periferia é uma só. Então, espero poder representar da melhor forma. Ô, Glória. Aí. Clima bom tá nos versos, ontem, hoje e sempre. Zona Oeste, salve! Vagabundo é a gente, pras gatas da vila, pros bandidos nos corre, pros irmão trampador, pras senhoras que sofrem. Sei que nós incomoda, no gingado nos veste, no perfume devagar, beperifa nordeste. Cruzeiro, vergel, trapiche, prado, os alma. Bom parto, butange, bebedor, altas quebrada. Bolão, feitosa, Jacintinho, Reginaldo. Santos do Monforene, Benedito tá formado. Denilma, Jatio, que está aqui, Gomes, Graci. Vilagem, Brejal, contado da terra. Aí, um brinde pra nós, sobreviventes na vila. Interior também soma na mesma sintonia. Cleto, Santa Lúcia, Feirinha do Tabuleiro, Santo Eduardo, São Jorge, Forte Axé, os guerreiros. Virgem dos pobres geral, sem essa divisão. Beira de Lagoa, favela é só monstrão. Coreia, Cidade de Deus, Jaqueira, Rio Novo, ABC, Fernão Velha, tudo nosso longo. Joaquim Leão, Paju, favela Jaraguá, Cruz das Almas, Ponta Grossa, Beleão é nós que tá. Salvador, Lira, Gamali, Santa Maria, Rosane, Colina dos Colibri, inspiram versos constantes. Cannabis pro ar, um quintal pra servir, uma dona pra amar. Condição pro guri, é só sossego pra nós, que essa guerra é à toa. Menos guerra, mais dinheiro, ô irmão, fica de boa. São várias pra citar, desculpa aí as que não falei, mas não importa o lugar, querido, tô com vocês. De ponta a ponta, Alagoas, terra de sangue e lágrima. Dá um tempo dessa ideia, que essa aqui é paz quebrada. Da sul pra norte, até as ruas da oeste, a todo sofredor, tamo juntão, moleque. Mago aplique, Kadoshi Moura. Glória. Então é desse jeito, demorou, tamo no esquema. Aplique tá na cena, Davi Preto, problema. Muitas vezes aqui, clima tenso, mas pra mim tá bom o clima. Do 1 ao 2, de Colibri ao Colina. E eu, como sempre, de boa no rolê. Vou colar no Osmão, passando pelo Santa Fé. Se tromba com a rapa, com passa de bocado. E lá no campinho, xalá, um bem bolado. Os homens passam por aqui, com certeza. Causando agonia, correria, tira e treta. Em valhas, biqueira, os becos, barraca, baixada, o Cleto, a ilha, o Prado. Não importa, tanto faz a quebra louco. Polícia é inimiga na favela nesse jogo. Parou? Chega de falar de rato, corta esses papos. Que tá embaçado, ligeiro como um gato. Maloqueiro nato, se mantém de pé, assim que é, bote fé. Eu quero paz e sossego pra todas as minas, pra todos os maloqueiros. E com respeito, um salve aqui dos fortes. Eu sou da Zona Oeste, mais de um peão da Norte. Minha Alagoas, Alagoas velha, terra de mulher bonita, só gata, Cinderela. Domingão de sol, praia da Pajunçara. De boa com a rapa, observando a janada. De boa e na paz, sem maldade. Curtindo o fim de tarde, ao som de Tupac. Salva todas as quebradas, salva todos os guerreiros. Nós viemos do gueto, então mantenha o respeito. Rap de bandido, mas dispensa quadrada. De boa, na humildade, pra todas as quebradas. Ah, pra todas as quebradas. Quebradas. Las quebradas.